lança-chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma hora de lança-chamas aqui no FM Estéreo da Comercial. Para matar soldados foram os norte-americanos Blackfoot e um excerto Good Morning do álbum Marauder. Robbie, aliás, Brian Robertson, ou Robo para os amigos, declarou-se completamente exausto no seu pequeno período de contacto com os outros dois, Motörhead, Lemmy e Filthy Animal Taylor. A turnê europeia foi ao ar, os Motörhead estão neste momento a fazer audições para um novo guitarrista. A passagem de Robo pelos Motörhead foi apenas a duração final de uma pequena turnê na Grã-Bretanha e a feitura de um álbum que ficará célebre na história do trio, Another Perfect Day. We'll be right back. At the Funny Farm, Mod Red, do novo álbum Another Perfect Day. Agora já a circular no nosso país, apesar da sua saída original na Grã-Bretanha ter sido maio de 83. Há 10 álbuns de Another Perfect Day, 10 cópias para oferecer aos ouvintes do Lança Chamas mediante a resposta a duas perguntas que vamos divulgar ao longo da edição de hoje. Por acaso, e apenas para os conseguirem responder às duas perguntas, portanto, na totalidade, e a chegarem primeiro com as respostas, naturalmente, os 5 primeiros prémios serão acrescidos de uma cópia cada um do álbum Novo Solo de Robert Plant, The Principle of Moments. As perguntas para daqui a pouco, não vai haver muito tempo para responderem, de qualquer modo, pelo menos uma semana para enviarem a vossa correspondência. 10 álbuns dos Motörhead e para os primeiros 5, ainda mais 5, Robert Plant, em oferta aqui no Lança Chamas. Há também Rory Gallagher no nosso programa especial desta tarde. Entretanto, são os Triumph. I'm not afraid to die. Allied Forces, os Triumph. Rádio Comercial FM Estéreo, aos sábados, 18:19, lança chamas, uma dedicatória ao Hard Rock Heavy Metal. Dois clubes já divulgados por nós, de contacto, troca, tanto de correspondência como de itens relativos ao Hard Rock e ao Heavy Metal no nosso país. Por enquanto, os conhecidos que temos divulgado e que voltamos hoje a repetir o contacto, pelo menos, o de Lisboa, na calçada Poço dos Mouros, 19, Rás do João Esquerdo, 1100, Lisboa, onde as pessoas a contactar são Paulo Gonçalves, Zé António, Jorge Ferreira e Gustavo Jorge. 843069. Este é o purgatório do heavy metal, como sabem. Legionários de Aço apareceu pouco depois, ou pouco tempo depois, apareceu para nós em notícia, naturalmente. Estão sediados em Linda Velha, Rua de Ceuta, lote 107, 3º C, 2795 em Linda Velha. O contacto, relações públicas, é Henrique Rodrigues, de subnome Rock. Há também já uma outra agremiação que surgiu na Amadora e de que falaremos em breve, fornecendo o contacto, são os Metal Masters. Para daqui a pouco, as perguntas do Passatempo Novo aqui no Lança Chamas, que vos vai oferecer 10 cópias do Another Perfect Day dos Motörhead e também 5 álbuns juntos às primeiras 5 cópias dos Motörhead do novo Robot Plant, The Principle of Moments. Rory Gallagher. Não restam dúvidas que o primeiro amor deste Guitar Hero foram os blues, género onde a sua Stratocaster foi perdendo o polimento e onde ele começou uma carreira de incrível regularidade e ascendência. De qualquer modo, não era um blues agarrado às regras, antes rebelde e inovador, como provam os tempos do grupo Taste. Rory passou a ser conhecido como o guitarrista que dava os concertos mais devastadores, rápidos e explosivos. O célebre duplo Live in Europe é disso o melhor testemunho. Yeah. É o lança-chamas aqui no FM Esteiro do Comercial. Aos sábados 18:19, hoje o programa especial é dedicado a Rory Gallagher. Foi Shadowplay do álbum Photo Finish, que continuaremos a utilizar agora para os Mississippi Shakes. Shake. Para além de se tornar irresistível nos seus espetáculos ao vivo, Rory Gallagher trataria também de provar que havia exceções àquela regra de que com o tempo todos os rockers amoleciam. Com ele, cada álbum, cada ano, cada show mostravam a sua maior genica, força, a autêntica alegria de tocar rock and roll. Rory Gallagher, um irlandês teimoso que mantém ainda hoje vivo o mito do Power Trio de tão grande memória no rock britânico. I tripped and fell. Yes, that's the name. The young folks gonna miss them. Now they've gone away. Well, the show got so crazy. Today they took the billboard down. I'll never forget the scene last night when the band was escorted out of town. This still times back in slow motion. I'm sad to say. O especial do lança-chamas de hoje para Rory Gallagher, à parte do tema usado dos Taste, nos outros de Photo Finish e Top Priority foram Gary McAvoy no baixo e Ted McKenna na bateria. Rory Gallagher. Estamos a 17 de dezembro, até à sexta-feira próxima, 23. Os ouvintes do Lança-Chamas poderão participar por escrito e enviando as vossas respostas para Lança-Chamas, Rádio Comercial, Rua Sampaio Pina, 26 mil, Lisboa, Codex. Participar, dizíamos, num novo passatempo em que vos vamos oferecer, para os primeiros 5 com as 2 respostas certas, uma embalagem com os 2 álbuns Motorhead, Another Perfect Day e o último de Robert Plant, The Principle of Moments. Os outros 5, naturalmente, apenas o álbum dos Motorhead. As 2 perguntas aqui vão. Pergunta número 1, qual o genérico do primeiro álbum oficial dos Motorhead? Repetimos, pergunta número 1, qual o genérico do primeiro álbum oficial dos Motorhead? Segunda pergunta, qual o segundo single retirado do mais recente LP de Robert Plant, The Principle of Moments? Qual o segundo single recentemente retirado do último LP de Robert Plant? O primeiro, lembramos, fora Big Log. O segundo tem outro nome, é para vocês responderem. Até a sexta-feira próxima, 23 de dezembro, e aqui para o Lança-Chamas, Rádio Comercial, Rua Sampaio Pina, 26 mil, Lisboa, Codex. Rápido. recentemente em reedição no nosso país, mais um álbum grande, até porque se trata de um registro ao vivo, em 1980, de uma grande máquina de rock and roll, Sammy Hagar, de que destacamos Trans Am, registro ao vivo em 80 no Hammersmith Odeon. Melhor mesmo seria Odeon. Teremos ainda ocasião, se calhar, para voltarmos a Sammy ainda no decurso desta edição do Lança-Chamas. Para o caso de poder ter escapado alguém, as duas perguntas para o passatempo Motorhead. A resposta, voltamos a lembrar, apenas até 23 de dezembro, portanto, a próxima sexta-feira.